pecados, ignorar sua razão. O seu coração errante pra beber a sua alma e chamar sua atenção. Posso comprar todos os seus medos, seus desejos mais escusos, o seu sonho inalcançável, simplesmente tudo. Também quero sua força, toda a sua militância, seu sorriso compulsivo de criança. Encontrar o primeiro amor aqui dentro.